admirei, confesso, me espelhei. Em vários caras conhecido pelo medo, rei, tinha respeito. Crime daquele jeito, observava as atitudes, gesto, aí parceiro, e tento copiar. Do meu jeito é sem goela, até assumir a liderança. Que liderança? Bem louco, hein? Esse é louco, hein? Esse é louco, esse é louco, esse é louco, esse é louco. Trabalhar pra quê? Esse aqui é meu lugar. Pois aqui eu tenho money, controlo os homens, nada some. Nada some. Se perder, vai pagar. De 5 ou de 10, prejuízo não dá. Esse é o 12, tá? Embraçado já. Que se foda, deixa acontecer. É tudo louco, vai me buscar. 380, enfim, garante um respeito. Uma 12 na reserva, reagiu, tá do jeito. Malandro é assim, é Brasil, vários vou caminho. Se o cofre abriu, reagiu, vai rodar. Só pra ver, só pra ver. Meu pivete alimentado, malandro sossegado. Mais nada pra resolver. Avise quem tem, com louco é só desgraça. Ligeiro aos homens, criptonita pro super-homem. Se estou na vila é só sossego, estou na minha. Se rola enfim a breja, eu tô com os loucos na esquina, velho. Injuriado, eu vejo o Nau desempregado. Eu vejo o Claudio, o Juninho, foi largado. Tudo igual passado. Sabia que o sistema veio pra nos derrubar. Avise quem tem, que os loucos agora está no ar. A morte eu já vi, até soltei o rojão aqui que me fez feliz, sem contar as considerações. Pois bem ladrão, bem melhor longe dos guarda. Atitude é sem rajada, seu crime é sobreviver. Pois se for ver, cada dia 2 do 11. O recorde de flore no rosto eu vejo a dor, hein, tio. Tivesse o dom de mudar essa porra aqui, e nem Quintino nem Veloso choraria. Assim é Talmadis. Os pretos causam seu próprio frame. Explique simplesmente pra mim. Porque o chazá pra mim, mano, matar é dinheiro. Passa se vai, a morte é triste demais. Se o crime é pra cadê o pedrinho? O Joe caiu, foi foda pra mim. E eu não vi solução, é incidente um montão. Sistema pode ladrão, cadeia forma o pão, nem sei. Como encontrei, confesso, me abalei. Betão não tinha morrido no passado, hein? Fiquei confuso, mas logo despertei. Aí, Betão, truta. Oi, aí, mano, é você? Aê, mano, pensei até que você tinha morrido, truta. Ô, morrido é, mano. Colhendo no bar do Gilmar lá, ligaram essa ideia aí. Que nada, mano. Tô firmão, tô casado, tô com meu pivete, tô sossegado. Ô, mano, até pivete. Fico feliz, pelo total, mano, tô graças feliz. A Deus, firmão, quando o Todão fica sabendo. O quê? O Betinho? Vejo que aqui nem tudo é só desgraça. Vejo os moleques, as meninas no varol, as fraldas. Tem que ser forte, por eles resistir. O Noel sossegou depois do pivete. Troco por nada, minha vida me estrada. Mas mudaria algumas coisas, overdose, rajada. Tudo aquilo que fudeu, ressuscitava o Aguinaldinho, o Xandão, o Geninho. E eu me deparei com a dor que a morte traz. A saudade de quem vai, só Deus sabe do jaz. Me deixa triste, no 12 quem resiste. Meu parceiro, cê foi. E assomei, diga quem resiste. Ele vai pensar, minha coroa está lá. Com seu terço rezando, enfim pra me mudar. O sofrimento de mãe é inexplicável. Eu vejo a mão do Dudu, é inevitável. Não sou feliz, mesmo com dinheiro aqui. Já tentei me iludir, esquecer tudo que eu fiz, ladrão. De todas as mortes, dos tiros, overdose. Dos loucos lá do bar, que morreram de cirrose. Fico confuso, eu não quero isso pra mim. Eu não posso me iludir, meu pivete está. Aí, ladrão, será que é tarde no jogo da bondade? Um mano me falou. Não, mas é isso aí mesmo, tá ligado, truta? Mas nós nunca somos provados além do que a gente possa superar, mano. E lembra disso, pra Jesus nunca é tarde. Nunca pensei em executar a sua lei. Não roubar, violei, não matar, só te guardei. Mas mesmo longe das regras, eu tenho fé. E permaneça até quando Deus quiser. Os pretos causam seu próprio frame. Explique simplesmente pra mim. Porque o chás aprende, mano, matar é dinheiro, passa se vai. A morte é triste demais. Se o crime é pra cadê o pedrinho? O Joe caiu, foi foda pra mim. E eu não vi solução, é incidente um montão. Sistema pode ladrão, cadeia forma o pão, né? Corri no crime, mas já sabia que não compensa. Correr pelo errado, entrar por ibope, ladrão nem tenta. O crime é o que é, mas aqui não admite falha. É símbolo pra gambé e se for ganso, vai pra vara, nem sempre é bom, bom. Pagar de quebrada, nem sempre os tiros é na madrugada. Cada vida uma nova jornada, cada esquina uma vida tirada lá. No Carandiru eu tô ligado qual que é. Ou tira a cadeia de boa, ou vai morar com Lucifer. É foda, né, mas é, sem proceder não para em pé. Rei do rap, dá licença aqui na humildade. Opa, assim que é. Na humildade é assim que chega, os vaposeiros que que se apresenta. Os cara cobra, não esquenta. O crime não se apresenta. Eu bato no peito e digo que isso não é vida pra ninguém. Eu vejo sofrimento na leste, moleque já fez bem. Cê quer? Eu digo amém. Pois eu represento aqui também. Na maldade, eu tô também. No RAP, tô mais além. Mano, reco, hoje, resgatado pelo rap. Deus foi a luz, fortaleceu, detecto o rap. Licença aqui, tô saindo fora. Só peço a pausa da trilha sonora. Só lembra você que é a mãe que chora. A morte chega e não sabemos a hora. Então me diz, os pretos causam seu próprio fã. Então me diz, explique simplesmente pra mim. Então me diz, o Chaz aprende, mano, batalha. Dinheiro fácil se vai, a morte é triste demais. Então me diz, se o crime é pra cadê o pedrinho? Então me diz, o Joe caiu, foi foda pra mim. Então me diz, solução, é incidente um montão. Sistema pode ladrão, cadeia formal do pão, né?